você não tem direito de me amar e fugir agora. Eu vou reconstruir tudo feito um gol, mesmo sabendo que vai me roubar. As notícias e os bastidores do mundo artístico com a Miroca. Alô, alô, Carlos Pitt, alô, amigos do Brasil, Portugal e Paraguai, tudo bem? Vou começar hoje falando sobre o Grammy Latino, que é uma premiação de música latina criada no ano de 2000 pela Academia Latina de Artes e Ciências dos Estados Unidos para as melhores produções da indústria fonográfica latino-americana em cada ano. A maioria dos prêmios são dirigidos aos artistas de língua espanhola, apenas uma pequena parte aos artistas nacionais. E essa semana foi divulgado quem foram os indicados ao Grammy Latino 2013. Os nomes que concorrem ao melhor álbum de música sertaneja são João Bosco e Vinícius, Jorge Mateus, Marcos e Belucci, Michel Teló e Victor e Léo. Todos os discos são assinados por um mesmo produtor, o Dudu Borges. Esse sim, já premiado, né? Façam suas apostas. E o cantor Daniel foi a grande atração da 10ª edição do jantar iluminado Casas André Luiz. O jantar aconteceu no Clube Juventus, aqui na Moca, onde está o nosso escritório e estúdio. E o cachê do cantor não foi cobrado em colaboração com a causa. A instituição cuida de pacientes com deficiência intelectual e a arrecadação será destinada à construção de um novo ambulatório da instituição. Belo gesto a ser seguido, viu? E a dupla Munhoz e Baiano está dando o que falar com mais um clipe. Dessa vez eles dividem o palco com outra dupla, Pedro Henrique e Fernando. Juntos, o quarteto apresenta Varinha Mágica. É, pode maliciar. Assim como muitas músicas do estilo, trazem uma onomatopeia no refrão e a novidade segue a mesma linha. Em um dos trechos, os sertanejos cantam algo como Pirilim, pirilim, plim, plim, você rebola pra mim. A música faz parte do segundo DVD de Pedro Henrique e Fernando, gravado recentemente. Olha, pra falar a verdade, eu não tô entusiasmada com a música não, não vi grande coisa, além de um apelo sexual que eu acho que não precisava. Mas como tudo que eles tocam vira ouro, deve fazer sucesso. E faleceu na semana passada a querida cantora Dani Vogel, que estava com infecção no pulmão e anemia profunda. Durante 8 anos, ela fez parte do grupo pop romântico Samba Crio e estava atuando em carreira solo no gospel. A Dani, com seu talento, carinhosamente fez uma participação especial no CD de Carlos Pitt, Vida, acústico, em 2006, e fez dueto na música Meu Desejo Te Deseja. Quer ouvir essa linda canção? Você pode conferir essa e mais as novas composições de Carlos Pitt. Eu sou o cara e ligação a cobrar no carlospitt.blogspot.com.br. Vai lá conferir. E essa semana a nossa equipe esteve no lançamento do segundo DVD de Caio, César e Diego no Vila Caltra, aqui em São Paulo. Você pode assistir um pouco do show e a entrevista exclusiva e muito bem-humorada na tvcp1.com. Semana que vem traremos Taeme e Thiago exclusivo pra você. Boa semana, me aguardem que eu volto, se Deus quiser. Beijão, tchau! Programa do Carlos Pitt. Os melhores artistas estão aqui. Alguém explica nossa relação. Um caso indefinido, mas rola paixão. Adoro esse perigo, mexe demais comigo, mas não te tenho em minhas mãos. Se você quiser, podemos ser um caso indefinido, nada mais. Apenas bons amigos, namorar, casar, ter filhos, passar a vida inteira juntos. E vai saber se um dia seremos nós. Nenhum beijo pra calar nossa voz. Um minuto, uma hora, não importa o tempo, se estamos sós. Se você quiser, a gente casa ou namora. A gente fica ou enrola. O que eu mais quero é que você me queira. Enrola. O que eu mais quero é que você me queira.

arrepiado. Parti pra cima dela, eu fui me aproximando, chamando sua atenção. Daí que a sua amiga caiu na do meninão. Você não quis, vixe, perfeito. Sua amiga quis e foi daquele jeito. Foi tapa na bunda, na cara, puxão de cabelo, na cama, no chão e no banheiro. Foi daquele jeito. Você não quis, vixe, perfeito. Sua amiga quis e foi daquele jeito. Foi tapa na bunda, na cara, puxão de cabelo, na cama, no chão e no banheiro. Foi daquele jeito, hein? Você não quis, vixe. Sua amiga quis e foi daquele jeito. Foi tapa na bunda, na cara, puxão de cabelo, na cama, no chão e no banheiro. E foi daquele jeito. Aqui você tem mais música. Música. Programa Carlos Pitty. Programa do Carlos Pitty. Carlos Pitty. Os melhores artistas estão aqui. Alô Brasil. Alô Portugal. Alô Carlos Pitty. Nós somos o Forró da Condenada. Alô galera, aqui quem tá falando com vocês é Eduardo Costa. Oi gente, eu sou o Fabrício. E eu sou o Fabian. Oi, aqui é o Bruno. E o Marrone. Oi gente, aqui é o Ângelo. E aqui é o Daniel. Fiquem ligados, um super abraço. Alô galera, um grande abraço, eu sou o Gino do Gino. Geno, nós também estamos com Carlos Pitty. Não sai daí. Brasil e Portugal estão ligados aqui. Programa do Carlos Pitty. Segue aqui o programa Carlos Pitty na sua rádio. Obrigado pela audiência, hein? E olha quem tá chegando aqui, Carla Ribeiro. Oi, gente. Oi, Pitty. Tudo bem? Tudo beleza. E você, Carlinha? Como é que você tá? Tudo certo, graças a Deus. Eu tô chegando aqui pro quadro Carlos Pitty. Canta pra mim. Claro que eu canto. E hoje tem pedido? Tem um pedido especial. Sabe de quem? Quem é que tá mandando aqui o seu pedido hoje pra nós cantar ao vivo aqui? É a Fabiola Santos. Opa, Fabiola Santos. Um beijo pra você. Obrigado pelo carinho. Obrigado pela sua participação. O que, que a Fabiola tá pedindo? A Fabiola tá pedindo uma música que você gravou já há alguns anos, a música Desenrola. Opa, legal essa música, Desenrola. Ô, Fabiola, vamos desenrolar aí, minha filha. Obrigado pela sua participação, fico feliz que você esteja participando aqui. Então, bora curtir, Desenrola, vamos cantar aqui, então. Carlos Pitty, Desenrola. Bora, então, assim. Parei, tô dando tempo pra mim. Cansei. Você na minha cola, já chega, sempre grudada em mim. Tá chato que nem carrapato, desenrola. Tchau, vai embora de mim. Não, eu não tô legal. Já chega, tô fora de mim. Tá chato viver com você e se aboba não. Ai, assim. E do nada você vem, diz que tudo vai mudar. Vai sim, tô pedindo. Vaza, segue o teu caminho, sai da minha vida. Pega o teu rumo, esquece de mim. Vê se dá um tempo, sai da minha sola. Cansei do seu amor, desenrola. Segue teu caminho, sai da minha vida. Pega o teu rumo, esquece de mim. Vê se dá um tempo, sai da minha sola. Cansei do seu amor, desenrola. Segue teu caminho, desenrola. Cansei do seu amor, desenrola. Desenrolou, minha filha. Eita, música boa, hein, Pitty? Pois é, uma levadinha legal. E, ó, se você tá numa enrolação com o namoro aí, né? Se o cara não se decide, se a moça não sabe o que quer, ó, desenrola, minha filha. Presta atenção nessa letra aí. É verdade. Obrigado a Fabiola Santos pelo pedido. Continue sempre mandando seu pedido aqui, viu, Fabiola? E o Carlinha, fala aí, como é que faz pro pessoal que tá ouvindo aí? De repente quer pedir pra mim cantar uma música, como é que faz?